Olá, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. Você não pode falar bom dia, Laís. Você é bom dia por causa do dia que a gente tá, entendeu? Hoje é dia 26. Bom dia 26. Bom dia 27. Bom dia 28. Não, eu discordo. Mas vai, continua. Enfim, olá todo mundo. Bem-vindos ao podcast sem nome. A gente ainda tá buscando um que fique bonitinho. Sou o nosso primeiro. Talvez único. Tiver... Talvez único, a gente não sabe nem se isso aqui vai sair depois. Se vai ter futuro, se vai ser um podcast póstumo, ninguém sabe ainda. Talvez só dê valor pro nosso trabalho quando a gente estiver morto daqui uns muitos anos. Como acontece com todos os gênios. Enfim, eu sou a Laís. Não que nós consideramos gênios. É, longe disso. Mas, talvez no futuro a gente seja, quem sabe? O futuro só pertence a ele. Presente. Bom. O presente, infelizmente, já não... Se apresente, não posso... eu disse. Ah, tá, entendi. Eu sou a Laís. Eu sou estudante de produção fonográfica. Passa uns carros na minha casa. Passa muito carro na minha casa, eu moro numa avenida insuportável, então vai ter bastante ruído de fundo, que é chato demais. E eu não faço nada na minha vida, a não ser cultivar muita cultura inútil. Não sou orgulhosa por causa disso, não me orgulho nem um pouco. Mas eu sei reconhecer que cultura inútil tem seu valor, muito valor. Pode ir, Tanzinho. Eu sou o Natan. E a única diferença entre eu e a Laís é que eu já me formei na faculdade e que eu me orgulho da cultura inútil. Eu não me orgulho, né? Mas eu sei apreciar. Eu me orgulho, quer dizer... acho que todo o meu conhecimento vem dela. Toda discussão que eu entro e as pessoas me acham inteligente vem da cultura inútil. Então... é isso, é nóis. Vamos que vamos. Vamos, time. Vamos entrar nisso de cultura inútil? Porque, então, você falou, né, sobre ser orgulhoso disso e tal, e eu disse que não. Na real, eu tenho muito orgulho de conhecer muita coisa, eu só não me orgulho de ter isso como a única coisa que eu sei, sabe, que eu entendo horrores, que eu assimilo com muita facilidade. Mas não, é que dentro de mim eu carrego que isso em algum momento vai me ser útil pra alguma coisa. Será? Entendeu? Eu tenho essa esperança. Eu ainda tenho. Será? Não que faça algum sentido. O que você tá esfregando aí, Laís? Ai, desculpa, eu tava desenhando. É, você tava... tá estragando totalmente o áudio do nosso primeiro podcast. Que já deve estar então, tá bom pra caramba. Isso explica muito sobre o porquê você se formou e eu não. Nossa, o que tem a ver? Não tem a ver. Isso, mas enfim. Mas aí a gente falou, a gente já tinha combinado que esse era um assunto que não íamos entrar a fundo. É verdade. Tem razão. Vamos deixar por fora isso aí. Bom, falaremos mais. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a cultura inútil? Não, mas eu tenho uma curiosidade. Sobre? Ontem eu me peguei vendo vídeos da Siang. Ah, não. Sim, pesquisando sobre a Siang no YouTube. Você podia, a hora que o carro passar, você dá uma paradinha assim. Tá, beleza. Eu não vou cortar nada. De boa, depois você vê o que você acha que pode ficar ou não. A gente vai melhorando também depois, né? Vai sim, vamos. A gente tá falando isso desde 2012. É. Uma hora vai, eu acho. Vai engatar. Tá, e não se aproxima muito do microfone. Eu tô longe! Não grita. Desculpa. Então, eu tava vendo vídeos da Siang e eu sempre paro naquele vídeo dela ensinando como usar a guitarra, né? Ah, sim. Aí dessa vez eu falei, não, vou fazer diferente. Vou procurar vídeos dela tocando no Defala. Você sabia que ela tocou com o Defala? Em algum lugar da minha cabeça existia informação, mas me pareceu estranho. Então, eu não sabia, mas existe. Aí o único registro que eu achei dela com o Defala era um vídeo dela no programa da Monique Evans. Com a banda. Nossa, Edu Kai é muito idiota, eu não aguento aquele cara. Ah, o que falar de Edu Kai? Melhor não falar. Ele pode ser um assunto proibido. Mas o Defala voltou, você viu? Defala voltou? Voltou, eles gravaram um disco novo. Nossa, e qual a identidade deles agora? Eu não sei, porque nem eu, que sou eu, tive a paciência de ir atrás pra ouvir. Faz muito bem. Talvez tenha, seja melhor assim. Mas acho que o Defala realmente vai ser um assunto proibido. Talvez tenha plantado a sementinha da curiosidade e quando eu terminar eu vá procurar pra ouvir. Ai, que horror. Isso. Aguardem no próximo podcast. Dedicação total ao Defala. História, como veio? De onde surgiu? Não, história não. Por onde anda? Porque... Por que não, né? É, ninguém merece. Ai. E sem detalhes sobre educar também. Ah. E o que, que você andou ouvindo, Laís? Ouvindo? Então, recentemente eu ando... Você sabe que eu parei um pouco, né? Com aquela obsessão que eu tinha de ouvir novidades. Eu tinha essa mania louca de ficar ouvindo tudo que era lançado, né, no ano. Então eu... Quando eu tinha um notebook meu, só meu, de uso... Meu e de mais ninguém, eu fazia isso, né? Eu ficava baixando música adoidado. Agora, como eu divido com a minha mãe, eu não tenho mais esse luxo. Porque eu acho que eu não devo ficar ocupando espaço dela. Aí eu tô ouvindo muita coisa no Spotify e no YouTube mesmo. Não me orgulho completamente, mas enfim, quebra um galho. Aí você me pergunta, o que eu tenho ouvido? Puts. Nossa, mas deixa eu fazer um comentário. Eu abri aquela... A playlist de descobertas da semana do Spotify. Que horror, né? Ah, eu acho muito nada a ver também. Eu não sei se... É tipo um monte de coisa que ou você já conhece ou que não tem nada a ver. Eu não sei se é porque eu não ouço muito, aí o algoritmo não consegue oferecer pra mim o que ele deveria. Mas... Pode ser. Era tudo muito ruim, não quis ouvir nenhuma. Pode ser, faz sentido, viu? Isso do algoritmo. Por isso que eu acho que a gente não tem que confiar na tecnologia, não. Tecnologia... Então, tá, o que eu tô ouvindo? Vamos ao assunto. Eu tava ouvindo bastante Racta. Nossa, que é uma banda de São Paulo. Por um momento eu achei que você fosse falar o Rapa. Não. O Rapa que tocou aqui em Votorantim agora em junho. E a galera quebrou tudo no show, literalmente. Não quebraram nada. Tá, minha mãe disse que não quebraram nada. Nossa, temos a primeira participante desse podcast. Pois é, quer mandar um oi, mãe? Só deu uma risadinha e deu um tchau, não tem câmera. Tô ouvindo bastante Racta, que é uma banda de São Paulo, só de girls. Girls, garotas. É uma banda de... pós-punk, meio... Eu preciso pausar de novo. Da onde surgiu esse negócio de que girls é girls? Aí eu adoro falar girl. Tá, mas então, eu já teve professora minha de inglês na escola estadual que afirmava que era girl. Ah, filho, professora de escola estadual, não dá pra aceitar. Mas então, mas algum fundamento tem. Não, houve um período na história do ensino de inglês que as pessoas realmente falavam tudo errado e eu achava que era certo. Mas se você pegar a palavra, girl, é porque o i, ele meio que foge, né? Aí vai brasileirando, vira girl. Tá. Girl. Mas é igual boys, né? Por quê? Porque lá e... Nossa, eu tô me irritando muito com esses carros. Gente. Oi. Passou. É... geralmente eles não falam boys, eles falam boys. Boys. Mas isso também tem muito de regionalidade, né? Tá. De onde a pessoa é. A gente desvia muito do assunto. Eu acho que isso é o essencial pra uma pessoa ter um podcast, na verdade. Desviar do assunto? É. Porque todo podcast que eu ouço... Os caras ficam vagueando. Sim. Então eu acho que a gente já tá fazendo certo. Oba! E uma pessoa sempre interrompe a outra, como eu tô te interrompendo toda hora. E eu interrompendo você também. Não, você não me interrompeu, eu não me lembro. Mas volta a falar da... Ai, como eu tô mandão. Do Racta? Não, é das coisas que você anda ouvindo. Você só tá ouvindo o Racta. Não. Eu quero falar o que, que é e dar uma explicaçãozinha, posso? Pode. É porque é interessante. Pode. Então, Racta de São Paulo, garotas, pós-punk, noise. O legal do Racta é que elas têm uma formação diferente. É bateria, sintetizador e baixo. Eles não têm mais guitarra. E aí isso deu uma diferença bem grande nesse disco novo deles. Eu achei bem legal. E elas estão fazendo turnê fora do país também. Isso é um adendo interessante para uma banda pequena e do underground, assim. Não é uma coisa muito comum, né? Quer dizer, às vezes, depende muito. Enfim, Racta. Tava ouvindo bastante Raça Negra também. Gosto horrores. E teve aquele show do... É Gigantes do Samba, né? Sim. Então, teve aqui em Sorocaba, eu não consegui ir. Ah, mas essa nova versão está ruim, você viu quem são os participantes? É o Belo. Sim. O Alexandre Pires. Sim. Como que é o nome do cara da Raça Negra? José Carlos? Luiz. Luiz Carlos, então. Não. Nossa, como a voz acabou, não? Oi? Nossa, como a voz dele tá ruim. Será? Nossa, tá horrível, mudou muito. Eu acho que é do Rodriguinho dos Travessos, mudou mais. Que ele saiu dos Travessos de novo. Como assim? Eles tinham voltado faz pouco tempo? Sim, mas ele saiu. O que me chateou, o Bross também voltou agora. Ah, eu vi isso aí, nada a ver. Bross. É 10 anos, né? Tudo que faz 10 anos volta. Ai, nossa, 10 anos já? Caramba. Deve fazer mais que Bros acabou. Mas eu que tô chutando. É, faz anos. Mais mesmo. Que a gente tá em 2016, 2006, eu tava na oitava série. Bros é de quando eu tinha uns 10 anos. Não, você tá louca, filha. Por quê? Bros é tipo... 2003. Tá, 2003 eu tinha 11 anos. Então, você não tinha 10. Ai! Em certo momento tinha 10, viu? Minha mãe me ajuda. Eu sou contra a participação de terceiros no Ai, podcast. Mãe. Você foi convidada a se retirar. Tadinha. Tá, Racta Raça Negra. Tava ouvindo bastante o que mais? Barulho de carros. Muito barulho de carro, direto. Pneus de carro. Olha isso, não é um carro. Só um caminhão. Nem passou aqui na frente ainda. Tá chegando. Passou. Racta Raça Negra, bastante... Rola um delay. Popular. Rola um delay, porque ele persiste aqui ainda, esse barulho. É que assim, eu acho que ele tá longe, mas ele não tá. É uma impressão que eu tenho. A gente tem que resolver isso, que isso pode causar todo o problema do nosso podcast. É. Talvez o sucesso do nosso podcast não ocorra. Por conta da minha moradia. Sim. Eu vou me mudar. Você tá falando sério ou você tá... Eu tô falando sério. Quando você vai se mudar? Ninguém sabe ainda. Ah, tá. Até 20 de agosto. Ah, tá. Mas seu quarto, por exemplo, não é mais silencioso? Eu tô no quarto. Ah, tá. A sala não é mais silenciosa? Não. Ah, tá. Eu tenho vizinhos que curtem uma farra. E o banheiro? Então, o banheiro também é bem barulhento. Na verdade, é mais barulhento ainda. Nossa, Laís, que gostoso. É, eu moro meio que no inferno. Então vamos voltar pro assunto do podcast. Aí entre o quarto e o quinto círculo. Porque dramas familiares estavam fora dos nossos assuntos permitidos. Exatamente, dois assuntos proibidos. Faculdade e... dramas familiares. Exatamente. É... vamos ver. A gente nem falou de saúde, né? Que os dois estão passando por um momento difícil. Sim. Você não Quando a gente tá, né? Você não justificou sua voz. Tá. A minha voz, ela não é assim, escrota, ranhenta. Tô com sinusite. Fui no médico ontem. Médico que eu detesto. Clínico de plantão. Odeio aquele cara, queria que ele morresse. Ele me deu uns remédios e eu nem tomei. E fiquei boa. Boatos de que tudo aconteceu porque eu estava pra menstruar e estava com muita saudade do Lucas, que é o meu boy. Achei que era muita saudade de menstruar. Mas tudo bem, a gente podia impor um limite também de não discutirmos sua menstruação também. Olha, eu acho que vai ser um pouco complicado. Acontece todo mês, é sempre uma surpresa. É, a minha voz tá assim, também tá saindo um pouco mais de ar que o normal. Porque eu quebrei um dente. O 23. É o 23? É. Nossa. O 23 é o canino localizado no lado esquerdo. Ai, deixa eu falar. É. Ontem eu obturei o 44. Show, né? Deixa eu contar minha saga, então. Tá, conta. Quando eu acordei. É sexta-feira, 5 da manhã, com um pedaço de dente na boca. Aí fui até o espelho ver o tamanho do estrago. Quando vi. Qual era o tamanho do estrago? Era imenso. Digamos que estou apenas com um quarto do dente. Ai, tadinho. E aí foi aquele momento difícil. Onde os medicamentos. Pra quem ainda não sabe, os apresentadores desse podcast passam por tratamentos psiquiátricos. Os medicamentos me deram uma força a superar esse momento. Aí após as 8 horas da manhã, iniciei uma saga buscando um dentista que pudesse me atender. Você encontrou? Encontrei numa cidade vizinha. Você pode dizer qual é a cidade? Sim, Santa Gertrudes. Atenção. Porém. Fãs. Deixa eu falar. É, pois tem o convênio. Não tenho dinheiro pra pagar consultas particulares. Então tinha que ir no dentista do convênio. Logo, estava limitado a uma lista de dentistas. O primeiro passo foi buscar alguns no Facebook para olhar na cara. Mentira! O primeiro passo foi ligar para que o meu pai vai, que eu me simpatizei com ela, mas ela não me atendeu. Eu tentei até... Olha, para contextualizar, eu preciso dizer, Nathan tem muito medo de dentista. Exatamente. Boa. Exatamente. Aí então eu tive a brilhante ideia de pegar a lista do convênio e ir jogando os nomes no Facebook para encontrar um dentista que eu fosse com a cara. Não recomendo isso pra ninguém. Por quê? Como assim por quê? Porque Facebook é tipo a pior coisa pra você conhecer uma pessoa. Não, a melhor... Que tem que dar um serviço pra você. Melhor coisa. Não, porque você vê os ideais da criatura, daí você já fala... Ih! Vai com o pé atrás. Não, aí eu vou super seguro. Não tem como a pessoa ser tipo uma má pessoa. Porque eu tive problema com uma dentista má. Má de maldade mesmo? Sim. Por quê? Ah, não quero entrar nesse assunto. Tudo bem, mas um assunto proibido. A dentista má do Nathan. O que aconteceu com a dentista que eu olhei no Facebook? Parecia boazinha, quase me matou. Deu pra ouvir minha mãe? Deu, mas vamos ignorar. Tá bem. É... Então, aí não consegui. Desculpa de novo. Liguei. Você podia sair bem do microfone quando você fosse fazer isso. Tá, perdão. É, liguei em todos que eu fui com a cara, ninguém tinha horário. Ah. Aí perguntei para os meus respectivos, pois não possuo carro, se tudo bem, se podia ser em outra cidade. Teve uma hora que eu já tava ligando até anúncio que eu não tinha achado no Facebook, mas simpatizei pelo nome. Eram eles? Tem algum nome que você lembra, assim? Não. Não guardei nenhum. Aí liguei... Liguei. Não tinha no que eu queria, mas tinha na estagiária. A estagiária do dentista? É, mais ou menos isso, sabe? Ah, não tem no fulano, mas tem com a ciclana. Serve? Eu falei, serve. Meu momento era resolver meu dente. Porque na minha cabeça, o que ia acontecer? Eu ia chegar lá, ela ia enfiar um monte de massa no meu dente e eu ia sair com um dente lindo lá. Ai, que emoção. Nossa, Laís, eu nunca fiz isso com você. Desculpa. Eu cheguei lá, eles me deram um formulário pra preencher perguntando todas as minhas doenças, meus medos, minhas angústias e tal. Beleza, respondi. Aí entrei. Quantos livros você preencheu? Ah, uma página frente e verso. Ai. Aí ela chegou lá, saiu fazendo pergunta. Eu falei, viu, eu sou paciente da doutora Adriana. E eu vim por causa eu vim por causa desse acidente aqui. E mostrei. Ela falou, eu não vou poder fazer nada. Ela de longe, ela já falou. Ela falou assim, você vai ter que fazer um canal e procurar um dentista especialista em prótese. Especialista. Nossa. É, não é porque você vai ter que arrancar? Não. Ai. Mas daí eu vou ter que fazer canal. Aí tudo bem, fazer canal, já fiz muitas vezes e tal, parará, parará. Aí liguei na médica, na dentista do canal. E marquei o canal pra segunda-feira, ontem no caso. Você fez? Aí eu cheguei lá e falei, vamos fazer o canal, uhul! Depois é só fazer o dente. Aí eu cheguei lá e falou assim, não, hoje é só uma avaliação. Ah, não! Por causa do bendito do convênio, que não aprova. Tipo, você tem que fazer a avaliação, levar a guia pro convênio. Um convênio aprova, aí ela pode realizar o serviço. Isso leva quanto tempo? Não levou 5 minutos. Sério? É. Só que eu já tinha saído do consultório. Ai, que pena. É, pois é. Então, aí? E aí não tem mais consulta nos próximos dias. Eu já tô me habituando com o meu dentinho. Já tô gostando dele assim. Talvez ficaremos eu e ele assim. Você não acha que você ficar você e ele assim pode trazer algum problema pra você no futuro? Tipo o quê? Tipo, você ter que botar um pivô. Mais um? Você tem um pivô? Não, mas eu teria que implantar um dente, porque eu tenho aquele espaço, lembra, lá atrás? Ah, é verdade. Acho que no 43... Acho que eu Ai, adoro. Adoro quem fala o número do dente. Então, sabe o que eu pensei em comprar? Sabe naquelas lojas de fantasia? Vendem aqueles dentes de vampiro que você cola só no canino. Olha! Eu pensei em comprar, dar uma cortadinha e colar por cima. Dá um rolê na Anju. Compra umas bexigas, uns copinhos. Dentinho de vampiro, dá uma lixada. Boa. Será que é uma boa ideia? Todo mundo me julgou. Olha, acho que esteticamente falando... Olha o carro de som tocando aqui. Faz menos barulho do que todos os outros. Mas vamos parar de falar disso, vamos falar de música. Música? Tá bom. Deixa eu ver o que você tá ouvindo, meu amor. Eu usei o Spotify esse final de semana bastante. Para ouvir o disco novo do Super Combo. Vixe, você curte? Eu curto. Na verdade, tinha uma certa preguiça. Já gostei. Tive preguiça. Gostei de novo. Tive preguiça. E resolvi ouvir o disco novo. E aí? E gostei bastante. Por quê? Eu acho que principalmente pelas letras. Ai, que fofinho. É. Eu acho que... Você não gostaria, talvez. Mas são umas letras bem sem noção que talvez você gostaria. Ai, meu Deus. Perdão. Por exemplo, bom, o disco chama Rogério, pra começar. Ah, é um nome que eu gosto. Gostei do disco. Então, gostei. E eles citam Rogério em várias músicas. Mentira, que é tipo um conceito, assim. Mais ou menos. Ai. Oi. Então, ele... Em uma música ele cita que está comendo o pão que o Rogério amassou. Outra coisa que eu tenho ouvido também, além do Rogério, é Alcione. Ah, eu também tava ouvindo, você acredita? Aquela música Você Me Vira a Cabeça. Não, eu tava ouvindo Meu Ébano. Não, eu não gosto dessa. Ah, eu adoro. Tudo começou porque eu com meu pai fomos ao supermercado. E do lado onde ele parou o carro tinha um CD jogado na rua. Mentira. Aí eu peguei, pus dentro do carro e fomos ouvir. Era um acústico da Alcione. Qual? Nossa, tem um acústico da Alcione? Ah, eu acho que era acústico, era uma vibe acústica. Pra mim é um acústico da Alcione, se eu fosse chamar aquele CD de alguma coisa. E eu baixei também semana passada o Melancholy. E a Tristeza Infinita? Exatamente. Nunca tinha ouvido. Olha. E aí, o que você achou da obra? Salvam-se umas 5 músicas. É um porre, né? Como quase todo disco duplo. Como toda a obra do Smashing Pumpkins, praticamente. Convenhamos. Não posso falar muito porque é o único que eu, a única coisa que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido. Talvez eu ouvi Cherub Rock no Guitar Hero. Não precisa ouvir muito mais que isso não, viu? Mas eu gostei de 1979. Aí eu já ia dar uma pala aqui, falar sobre esse número, mas depois a gente comenta. Bom, teve show do Bonde da Estronda esse final de semana aqui em Rio Claro e eu não fui de novo. Por quê? Companhia? Não, outros motivos que depois comentamos. Então quer dizer que não é família o problema também? Não. Seu amigo padre não quis ir? Não. Na verdade eu acho que ele nem cogitou. Meu amigo padre se resumiu àquele único evento do show do CPM22. Ah, uma pena. Eu queria poder ouvir mais aventuras de Tan e seu amigo padre. Tan, preciso te contar. Oi. É, fugindo um pouco do assunto música, você tem mais alguma coisa pra complementar, assim? Ah, eu tava ouvindo bastante o Rick Astley. Amo o Rick Astley, tem um The Greatest Hits muito bom. E ele lançou um disco agora que chegou no number one, lá no Reino Unido. Nossa, preciso muito ouvir, me manda link disso. Sim, chama 50. Sabe o nome? 50. Nossa, vou procurar, sou muito fã do Rick Astley, gosto bastante. Sim, e eu acho que ele faz seu tipo, atualmente. Ele tá velho? Tipo, cabelo branco. Não. Porém, ele está com 50 anos. Já faz meu tipo. Tá no seu target. Tá no meu target. PDFs. Também baixei o load do Metallica. Ai, credo. Adorei. Porque gosto do Senanger também. Ops. Cada vez que você tosse, meu ouvido morre. um pouquinho. Sorry. Is it too late now to say sorry? Ah, essa música é demais, né? Ah, eu não gosto mais tanto, enjoei. Tenho gostado muito de Justin Bieber, voltei a ouvir o Purpose. Ai, não desceu muito bem pra mim o Justin, mas acho que é porque eu tenho essa coisa de juntar a pessoa com o conjunto da obra. Salvo uma única exceção pro Kanye West. Que ó. Então, eu não entendo. Como que a pessoa gosta do Kanye West e não gosta do Justin? Acho que é porque o Kanye West é muito autêntico, eu não sei dizer. E o Justin também é. Ai, é nada. E tipo, o Kanye West. Os discos deles são muito bons, eu não sei, é um, tipo, um negócio meio obra-prima, assim. E o do Justin eu também é... Ai, não consigo ver muito bem assim, viu? Sei lá, vai ver, é porque o Kanye West é negro. Eu, na treta lá dessa semana, que já ninguém... Da Taylor? É, que ninguém lembra mais. Ah. Eu, no começo eu achei o Kanye escroto. É, normal. Mas eu... Qualquer pessoa... Não, mas eu acho que, tipo... O lance... É difícil opinar sem sujar minhas mãos de sangue. Vamos deixar pra lá, então. É, só sei que eu sempre odiei os três. Tanto musicalmente quanto pessoalmente. Sim. Porém, abro exceções em algumas músicas, como a própria Famous, que acabei, baixando, porque a frase I made a bitch famous não sai da minha cabeça. E... É cat mesmo. E a da Taylor Swift algumas. Então, eu tenho Swift, eu gosto muito daquela Blank Space. Ai, detesto ter gostado dessa música. Essa música é boa, que é muito boa. Deixa eu ver o que eu tenho da Taylor aqui. Que vai pro Acorde. Vai isso daí que você tem da Taylor, que eu vou te contar um negócio. É Blank Space, Style, Welcome to New York e Blank Space de novo, porque uma é acústica. Ah, eu vi uma versão... Ah, já faz tempo. Dessa música cantada pelo Stephen Malkmus e a banda dele, que é o cara do Pavement, sabe? Sim. Conclusão, qualquer coisa na voz dele fica legal. Ele teve que ler a letra pra cantar e ele cantou pra criancinhas. Achei fofo. Mas a Taylor Swift não dá, né, cara? Não dá. Ai, gente, songa. Até quando? Até quando, exatamente. É muito, muita falsidade numa pessoa, né? Acho que ela não deve ter amigos de verdade. Tá, então... Eu acho que ela não deve ser de verdade. Você tinha mais alguma coisa pra falar? Não era relacionado à música, que tava a fim de mudar de assunto. Porque você falou... Eu não lembro em que momento você falou de alguma coisa que me lembrou que eu tava... Eu fui pra São Paulo, né, esses dias... E eu saí com o Lucas e uma amiga nossa, a Pomba. E ela voltou? Voltou faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Enfim, estávamos falando sobre magia, mágico, sabe? E magia negra. Você acredita que tem no YouTube assim, uns vídeos de umas pessoas falando como eles venderam a alma pro diabo? Isso eu já tenho um pouco de medo. Eu também, eu morro de medo. E nessa, eu descobri que existe um cara que saiu da maçonaria e, tipo, passou a divulgar todos os segredos da maçonaria. E ele tá vivo? Tá, e ele acabou de gritar aqui em casa. não é ele que tá amarrado ali, é outra pessoa. Então, ele tá vivo e ele tá escrevendo vários livros. Com certeza deve sair por aquela editora que faz uns livros Seinfeld de filosofia, sabe? Masdras? Não, mas essa Masdras é maçom, não é? Martin, claro. Então, não sei. Agora você me deixou... Adoro sua mãe sendo nosso guru. Ai, cara, é muito bom. Então vamos entrar no próximo assunto, que eu vou pular o assunto do roteiro que eu tinha aqui, porque eu não tenho nada pra dizer sobre o assunto que eu tinha feito, que era cinema. A última coisa que eu vi foi Procurando Dory. Eu gostei muito, achei que foi uma franquia assim que os caras continuaram e deu certo. Eu achei que copiou totalmente o primeiro. Ah, copiou mesmo, mas com... A única coisa que eu gostei muito foi o curta. Adorei o curta, achei muito lindo. Se aquele curta tivesse Divertidamente, poderia acabar o mundo. Nossa, acho que se aquele curta tivesse Divertidamente, eu não estaria aqui agora. Então. Provavelmente seria um podcast póstumo, realmente. O Povo foi uma boa adição. Com certeza, amei o Povo. É, fiquei triste de saber... Não, cortou tudo o que você falou aqui. Então, eu disse que o Povo tinha um temperamento muito bom. Sim, e na versão americana quem dublou foi o cara do Modern Family. Oh, qual? O velho. Oh. E eu fiquei muito curioso pra ver agora legendado. Vai ver. Porque ele é meio rabugento assim e tal. Deve ter ficado muito bom. Sim. E quem faz a Dory é a... Ellen. É a Ellen? É Ellen DeGeneres. Não é? Acho que não. Ai, meu Deus, será? Ai, falei besteira então. Peraí, não, eu posso estar falando besteira. Quem que você acha que é? Eu acho que é a... alguém do The Office. Ih, vai ver, eu falei besteira mesmo. Não sei mais não. Mas olha, preciso falar de uma coisa que eu gostei muito na versão dublada. É. Marília Gabriela. Aí eu não... Não, não entendi, sinceramente. Não! Era tipo... O Aquário tinha uma pessoa que fazia voz, sabe? Tipo, ficava narrando as atrações e pá. É, você tava certa, eu estava errado. É Ellen DeGeneres. É Ellen. Nossa, maravilhosa, adoro a Ellen. Olha, enfim. Tem várias pessoas do... Do Modern... The Office? Não, do Modern Family. Ah, quem que é o Bailey? É o... É a Raya? Não sei. É o pai do Nemo. É o pai do Nemo. Não, Bailey não é pai do Nemo. Nemo. Qual é o nome do pai do Nemo? É Martin. Madin. Martin. Martin. Madin. Aí eu inventei o nome. Martin. Da próxima vez gravaremos o podcast com você de fone, tá? Tá bom. Ai, mãe, eu já tô implicando muito com você. Ai, hoje. Faz bem, é que não tá dando, porque não dá. Sabe quem que é o Bailey? É o bicho quem? Cabeçudo. Ai, a beluga. Não sei quem. É aquela baleia, a beluga. E eu achei muito legal uns brinquedos que estão vendendo agora, que é a Dory numa jarra de café. Quero. Sim, e também agora estão vendendo um boneco do Charlie Brown e do Snoopy. Muito como? Bem feitos, da Grow. Mas é tipo de plástico, assim, vinil? É. Ai. Eles têm mais ou menos tipo meio metro. Por aí. Mentira. Por aí. Nossa. Eles coisa são... maravilhosa. Só que eu acho que são uns R$85. Se você for ver, pra esse tamanho tá barato. É, eles são... Tipo, ficou bonito, não ficou feio o bicho. Então, vamos pro próximo assunto. Porque eu não quero falar de cinema, porque cinema anda me deprimindo. Por que você tá ficando deprimido? Ah, porque tem um monte de coisa que eu quero ver e não vou ver, porque... Por causa do próximo assunto que eu vou falar agora. Bom, que são sobre cinema... Posso continuar? Você não deixou falar? Pode, pode. Você ouviu isso? O que que é? É um aviso que a bateria vai acabar, calma aí. É o podcast, tem que acabar também. Eu sei que tem. Só queria dizer... pra todo mundo assistir Frank, que é um filme muito legal. Fica a dica. Tá. Não sabe do que se trata? Vai descobrir procurando no Google, Frank. Você viu alguma coisa daquele filme com a Tina Fey e a Amy alguma coisa? Das irmãs? É. Não assisti ainda, queria muito ver. Ah, tá. Eu ouvi falar que é meio bom. Interessante, aqui, já gostei. E aqui apareceu um outro filme da Tina Fey também, meio... Não sei. Meio bom? É, não sei, eu só vi o pôster. Ah, então já que falar de filme, eu assisti um filme muito bom que eu não dava nada com o... Qual? Com o Rick Gervais. Que tem, é exclusivo do Netflix. E esse cara? É um que é o gordinho que apresenta o Emmy ou o Globo de Ouro. Que faz umas piadas pesadíssimas. Não sei quem é esse cara. Que é o original do The Office. Ah, tá, inglês. É, que fez o Derek. Sei, sei. É, no filme, é, ele é um... Chama correspondentes especiais. Ele e um jornalista são enviados pra, sei lá, pra algum país aqui da América Central, Latina. Só que dá uma merda, eles perdem as passagens. E aí? E aí bloqueiam a entrada no país. Só que eles mentem pro chefe deles que eles já estão lá. Nossa. Aí eles conseguem uma casa e eles ficam fingindo que eles estão transmitindo as notícias de lá. E aí? E aí é meio engraçado. Ah, eu achei legal, quero ver. É, tipo, eu não dava assistir porque é ele com o cara que fez aquele Hulk fracassado. Qual deles? O Eric Bana. Todo Hulk foi fracassado, né? É bom lembrar. Então, mas foi aquele Hulk anos 2000 e 2000 e pouco. Sei. Nossa, que horrível. Que foi bem fracassado. Eu não assisti. Eu, infelizmente, assisti. Não me orgulho disso. Aliás, quem puder evitar, evite. Recomendo que passe longe. Então, eu não tô assistindo muito filme porque não consigo parar de ver séries. Tento parar, mas não consigo. Então, sobre séries, eu ando tranquila com elas. Eu ando o que achando... eu fiz? Eu assisti a última temporada de Orange is the New Black, que eu achei muito boa, melhor do que as outras anteriores, mas acho que é porque o negócio começou a ficar... meio sangue nos olhos, assim, meio emoção, e não. Eu não posso com nada que mexe com emoção, que eu fico... Ai, eu não consegui assistir mais que um minuto. Ai, chato. Não, eu tentei, juro que eu tentei, eu assisti 3 temporadas, ia ser a quarta. Talvez... Posso dar um spoiler? Pode. O Healy quase se mata. Ah, isso você já deu pelo WhatsApp. Então, mas... só que... Tá, mas ele... não fala mais porque talvez tenhamos ouvintes. Ai, talvez tenhamos ouvintes. É. Ponto. Talvez tenhamos ouvintes. Exatamente. É uma boa razão pra eu não falar mais. É. Depois disso eu assisti... Olha, preciso confessar aqui um guilty pleasure. Eu assisto... Scream, sabe? Então, eu vi, fiquei com vontade, mas é muito terror? Ah, não, é muito paia. É paia? Tipo, aquele terror escrachado, sabe? Que tem uma sequência certa, tipo, ai, adolescentes, ai, cidade pequena, ai, família problemática. Ah, esse tipo de... Uma menina lésbica, ai, um menino nerd. Esse tipo de ai, coisa que me fez parar de assistir filme de terror, né? Porque todos são iguais. Ah, é? Então, é meio que isso. Só que com um toque de somos uma série. Eu assisti... Terminei de assistir Grey's Anatomy. Inclusive a 12ª temporada. Posso dizer que é uma série que eu comecei quase desistindo. Nossa, eu nunca tive saco. Não sei porquê. Porém... um spoiler que me foi dado me fez ter curiosidade de saber como aconteceria. Mas era um spoiler que era tipo uma coisa muito pra frente? Sim, aconteceria na 11ª temporada. Não acredito que você assistiu a série inteira pra chegar na 11ª temporada. Não, calma aí. Tipo, na primeira eu tava achando sem graça. Mas como vai acontecer isso? Aí você é um negócio que vai te pegando. Mas é aquele negócio, lance, é meio novela. Gosto de novela. Se fosse uma novela, seria uma novela de quem? Seria uma novela. Ah, não, difícil, porque é uma outra pegada. É tipo novela, mas não é. É. Porque tipo as coisas. Minissérie. É, as coisas acontecem mais rápido. E você não. As pessoas não são tão imbecis quanto na novela. Porque novela. Faz sentido. Novela ultimamente só tem pessoas imbecis. É uma burrice sem tamanho, então, nossa. Então é. Acho que as novelas por isso. Sim. Então é legal e, por exemplo, eu criticava. Eu falava, ah, achei essa série chata por tal coisa, né? Não tinha muito envolvimento nos casos cirúrgicos, não tinha muito drama. As cirurgias era tipo, ah, entrava, fazia cirurgia, blá, blá, blá, ou morria ou sobrevivia. Tipo, um negócio bem diferente de Plantão Médico, né? Só que aí começou a ter muito envolvimento, começou a ter muito drama, começou a ter muita relação paciente-médico, médico-médico, médico-familiar. E aí já teve ameaça de bomba. E já no hospital? Sim. Credo. Já teve avião caindo. Ai, que horrível. Já teve perna amputando. Isso é normal. Entendeu? Mas é. Mas de, assim, de personagens principais, por exemplo. Morte. Nossa, morte de personagens principais, entendeu? Não poupa ninguém. Nossa, isso de matar a personagem principal é muita mancada. Então, no, até que não. Você acha que não? Então, na verdade, o spoiler foi que fulano de tal morria. Eu falei, como que fulano de tal vai morrer? Porque você disse, tipo, tá louco, essa pessoa não vai morrer, não. É, tipo, porque ele era protagonista. Ai, meu Deus, era japinha? Você já assistiu? Eu sei que tem uma japa. Não, que é sempre... ela é muito legal, mas ela sai. Ela sai. Ela sai? Ela sai, dá um final legal pra ela. Ai, que bom. Ela merece. Mas ela merece. É legal, tem muito drama de vida adulta, de... É legal. Ponto. Ponto. E aí eu emendei o final com aquela client list. Ah, que você falou pra mim da Jennifer Love Hewitt. É. Que é mais outra novela. Ah. Eu tenho essa queda por séries novelas. Que não é... assiste Amigas e Rivais. Qual? Amigas e Rivais. Não gosto de novela mexicana. Ai, nem Rebelde. Nem Rebelde. Sabia que eu peguei pra assistir Rebelde esses dias no Netflix? E, gente, é absurdo. É tipo um anime fanservice. Falando nisso, você viu a treta desse... Pinga, loucamente. Você viu a treta desse final de semana? Não. Da criançada do Carrossel do Brasil? Não. O cara foi participar de um concurso de dança na Eliana e um dos jurados é o atual da ex-namorada dele. E deu nota baixa pra ele. E ele foi eliminado. Aí eles começaram a trocar indireta na internet. Até que o que foi eliminado ficou puto e soltou o celular da galera na internet. Nossa, do elenco todo? Não, só dos envolvidos. Tipo, da principal, tipo, da Larissa Manoela lá. Que tem, tipo... Calma aí, é aquela criança? É, que ela tem, tipo, 15 anos, mas ela já tem... Não sei se nem se é 15 ou se é 14, mas ela já teve mais namorados que eu e você junto. É isso aí mesmo. Eu fiquei meio sem reação aqui. Sim, aí ela fez um snap falando assim: quem falou que não tem shopping aberto essa hora pra eu trocar meu chip? Minha assessora já comprou meu chip. Olha eu indo no shopping encontrar minha assessora pra pegar meu chip novo. E foi meio nossa, isso. Cara. O cara deu o telefone da mãe, dela, do namorado. Gostei. Eu achei uma infantilidade que eu faria. Boa, mandou bem. Se eu fosse famosa também. Jogaria merda no ventilador assim. E outra série que eu comecei a assistir, que aparentemente todo mundo já tinha visto e tá todo mundo revendo, é Gilmore Girls. Ai, eu tô vendo. Ai, como eu amo. Eu não sabia que todo mundo amava. Que todo mundo já tinha visto. Que é? Gilmore Girls teve um hype naquela época. Qual época? A época que a galera começou a assistir séries no Brasil, que foi? SBT. SBT de manhã. Eu tô tipo no quinto episódio da primeira temporada. Ah, é muito bom. Mas é muito leve, né? Então acho que esse que é a graça do Gilmore Girls. Eu tô com medo da hora que voltar a hora que tiver Smallville no Netflix, todo mundo surtar. Acho um pouco difícil. Aí entra o Celso Portioli falando: vem 15 mil. Vem 5 mil, vem 5 mil, vem 5 mil. Imagina o Celso Portioli apresentando Netflix. Aí eu ia amar. No menu do Netflix, assim, tem o Celso Portioli. A gente tá completando 53 minutos. Provavelmente vai ter menos, porque eu vou cortar aqueles seus 10 minutos de... tosse. De tosse. E de asmática. E tá me dando fome. Eu preciso ir jantar. Só um momento. Só um momento. Você não me deixou falar sobre as séries. Desculpa. Que eu assisti. Você esquece que eu existo. É uma característica de podcast, assim, quando tem sempre um. Ignorar que fala, tem sempre um que fala demais e acaba interrompendo os outros. Então, eu assisti Stranger Things. Que é o hype do momento, né? Pois é, todo mundo tá falando. Eu assisti a cena do elevador. Muito boa, por sinal. Você devia assistir mais, vale a pena. Eu gostei muito. Amei Stranger Things. Eu nem senti os episódios passando. Às vezes parecia que era muito mais, mas na real era muito menos. No começo você fica meio sem saber o que, que vai ser, né? Aquela coisa, anos 80. Volta da Winona Ryder. Amo. Trilha sonora. Muito boa. Atores. Esquisitos. Crianças. O que, que tem a ver com isso? Pessoas fumando. Isso não existe mais. Agora existe de novo. Nossa, é incrível, é tipo uma volta pra Sessão da Tarde, misturado com Stephen King e um cadinho assim, ó, de Arquivo X e Carimbó. Show. Não fui pego por nenhuma dessas referências. Pois é, porque você parou na cena do elevador. Não. Pra quem não sabe, não assistiu ainda, é a primeira cena. Não, digo assim, essas anos 80 e todas essas outras coisas, pra mim não me dizem nada. Ah, é porque assim, tem muito cara de Sessão da Tarde pras crianças, sabe? Sim, então, mas eu não era uma criança que assistia a Sessão da Tarde. Ai, que chato. Não, porque estudava tarde. Mas você nunca gostou de história de galerinha? Não. Ah, mas ó, foca que a história não é de galerinha, porque realmente não é. Não, sim, mas eu quero uma série que tenha referência dos anos 90, cadê? Nossa, só vai ter série de referência dos anos 90 em 2020. Não, tá chegando, calma. Não, Laís, os anos 90 foram todos baseados em referência aos anos 80. Os anos 90 não foram baseados em referência aos anos 80. Tá, os anos 2000, vai. É. Acho que os anos 2000... já tinha... foi baseado em cagadas. Não, eu sei, mas já tinha muito esse negócio de fazer... de ter as festas relembrando e tal. Ah, sim, sim. Porque a década de 80 foi marcante, né? Mas a série, ela não é assim, ela não é focada nos anos 80. A gente só percebe que é anos 80 por causa da ambientação. E, tipo, das vestimentas das pessoas, às vezes. Sim, então, mas eu, por exemplo, todo mundo ficou, ai, tem referências do ET. Aí eu paro e penso, assim, me sinto excluído, porque eu nunca vi ET. Então, na real, a única referência que tem a ET é que tem criança e ela usando de bicicleta. Então, mas eu me sinto... Se isso é uma referência a ET, nossa. Me sinto excluído, né? Porque eu lembro que eu nunca vi ET. Viu, não fica excluído, tá? Que não é uma referência a ET. É só uma coincidência. Que ET se passa nos anos 80 também. E aí, nessa época, as crianças andavam de bicicleta. Na rua, tá? Eu acho que o... Não o... tem bicicleta voando na série. O próximo tema do podcast pode ser... É hype, mas não vivi, não ouvi e não vi. E não quero. Não. É. Então, /, não quero. É. Porque daí eu posso falar que eu não vi Pulp Fiction, não vi Trainspotting. É assim que fala? Uhum. Acho que é, eu sempre falo Trainspotting. Pra ninguém notar que eu tô falando errado ou se eu tô acertando. Não fala vi. Trainspotting. Não vi Django. Não vi... Não li O Mundo de Sofia. Uau! Não li nada... Não li, não vi, não sei nada de Amélie Poulain. É livro? Então, não sei. Eu falei não li, não vi, não sei nada sobre. E... Então o próximo podcast vai render muito, né? Vai, com certeza. Porque, ó, desses aí que você citou... Por acaso, eu vi todos, li também, O Mundo de Sofia. Olha, eu posso dizer que O Mundo de Sofia foi um livro, assim, que moldou quem eu sou agora, em partes. Nossa, então eu não vou... Me tirou da babaquice. Então eu não vou ler? Ainda tô... Eu era uma pessoa horrível, de verdade. Mas acho que isso é assunto pro próximo, então a gente fala lá. Sobre Sim. referências populares que todo mundo tem, menos a gente. Sim. Falaremos. Show, então. Esse já. E teve alguma ideia de nome? Bodycast? Bodycast. Coffeecast. Eu cofando. Nossa, que ruim, Laís. Horrível, né? Desculpa. Ai, realmente, ó, ideia pra mim de nome. Não sei. Eu falo podcast. Porque eu gosto de pôr o no final das coisas, então... Então, eu acho que isso pode ser bodycasto. Bodycasto? É. Ah, pode ser, não sei. Mas o é muito patriarcal, acho que a gente devia pôr um X. Pô, podcast... Vamos tirar todas as vogais e colocar X. Vamos trocar por X. Aí, mas o assunto seria muito bom, né? Sim. É, escrita inclusiva. Ou não. Entre muitas aspas. É, então... Eu também não acho que é um assunto bom. Eu acho que vai acabar sendo o podcast. Mas eu tô... É. Não sei se eu tô feliz com esse nome. Eu também não sei. A gente pode... Chamar de Xambinho. Me chama de Xambinho. O que você acha de chamar de Xambinho? Não pode ser, porque já é marca, né? Se um dia a gente começa a ganhar dinheiro. Xambicast. Pode ser. Pode, Xambicast, ok, então. Me fez rir. Já fica registrado. Já fica registrado que não tem motivo nenhum pra chamar de Xambicast. Exatamente. Razão, tem um pote de chambinho no chão aqui. Não, e a única coisa que eu olhei aqui para toda a minha prateleira tem uns livros e tal, mas a sua foto com esse bicho com um negócio de boi só me lembra bodycast. Mas, mas o bode me lembra outra referência ruim que eu não quero comentar. Uhum. E é isso, então vai ser Xambicast. Xambicast, chamei. Vai ser. Nestlé nos patrocina. Manda chambinhos pra gente. Aqui em Araras tem a fábrica. Ah, é? Aí pertinho? Aqui do ladinho. Atenção, fãs. Região de Araras. Região daquela outra cidade que ele foi um dentista. Santa Gertrudes. Quem sabe vocês esbarram o Natan por aí. É difícil esbarrar comigo na rua, porque eu raramente saio de casa. Evito ao máximo. Não, né? Mas vai que alguém dá sorte um dia. Porém, agora eu uso óculos escuros. Que misterioso. É, uma atenção, fãs. Uma tendência que vocês levaram algum tempo pra fazer eu aderir, mas agora... Olha, eu posso garantir pras pessoas todas que Natan fica muito bem de óculos escuros. É, demorou pra aderir, mas valeu a pena. Porque esconde metade da cara dele. Não, fica bonitinho, fica charmoso. Tá bom, então vamos encerrar o ChambiCast por aqui. Vamos. Então esse é o nosso primeiro ChambiCast, o piloto. Você tá servindo aí pra gente ver como a gente é ruim nisso. Sim. E o que a gente tem que melhorar. Tudo. Basicamente, obrigado a todo mundo que for ouvir isso aí. A gente ainda não sabe se vai deixar o pessoal ouvir ou se é, vai... mas caso aconteça, ó, desculpa. Prometo que eu vou cuidar mais da minha saúde. E dos carros que passam. Dos carros que passam, é claro. E é interdita a rua na hora de gravar. Vou dar uma ligada pros guardinhas. A gente tem que decidir se a gente deixa eles ouvirem já o primeiro, o piloto. Ou se a gente deixa ouvir a partir do segundo. É, vamos estudar aí, né? Nossa jogada de marketing. Boa. Quem sabe a gente guarda esse piloto e libera só depois da edição 100. Você acha que a gente vai ter paciência de gravar 100? Não sei, vai que a gente fica rico, né? De chambinho, só se for. Só se for. Então tá. E duro que a cor do meu avatar no Skype está muito chambinho. Ai, que fofo. Então tá. Então vamos que ainda tem que editar, escolher uma trilha e... subir pra você mandar pra todos seus amiguinhos. É o ChambiCast. ChambiCast. Você cantou meio a música do Roda Aí, né? Cantei. Ah, então não, esquece. Sorry. É porque é a única que eu sei que é uma trilha original. Não, eu tenho mais agora. Vou mandar as novas. Ando fazendo bastante. Olha. Ando trabalhando muito com isso. Vamos fazer uma vinheta pro Xambi. Tá. ChambiCast. Então, vamos encerrar aí que eu preciso fazer xixi. É, e eu preciso jantar. Então tá. Falou. Falou, é nóis. Vamos um beijo, ó, amor. Igual o Luba TV. Como? Falou. Aí faz com a mãozinha assim pra frente. Ou senão, beijo pra quem quiser. Olá, unicórnios. Ai, não, credo. Só tchau, tá bom. Beijo, tchau, amo vocês. É nóis. Tchau. Tchau.